com vocês, um Realcast. Sejam bem-vindos a mais um Realcast. Estamos aqui de novo para falar de RPG! Por que não? Aqui vai ser o terceiro programa de histórias de RPG. A gente já gravou com um bocado de gente. E quando acabou a mesa do Vanilo e nosso querido editor Ian teve seu personagem desintegrado, a gente teve a ideia de gravar um programa sobre mais histórias ainda, porque à medida que a gente vai jogando, a gente tem que compartilhar novas histórias. Exatamente. Eu sou o Thiago Amorim, e galinha que anda com pato morre afogado. Porra, cara. É isso. Boa noite, senhores. Eu gostaria de saber se eu poderia falar um pouquinho sobre a palavra de Pelor. Aqui é o Daniel, e se vocês não chamarem minha atenção, velho, eu fico até amanhã só falando das babaquices de RPG que eu sei, velho. Isso aí é verdade. É uma biblioteca de informação inútil. O Daniel é o contador de causos de RPG, se tu deixar, me não, levar longe. Tipo aquele vovô que é aqui no calabouco, tipo, ele tá velho. Aqui é o Clark, e um druida não pode peitar um birrolho. Ele tinha um plano, tá? Iniciativa. Ele tenta. Então, Clark, foi a mesma coisa que eu disse, pô. Galinha que anda com pato morre afogado. O Ian queria dar de tank porque tava do lado de um, aí achou que tava com superpoderes. Então é isso, velho. Vamos falar de RPG aqui, porque é a coisa que a gente mais sabe falar aqui. Vai ser o tema mais. Provavelmente vai ser o tema mais recorrente de um Realcast até o. Pra sempre. Pra sempre. Até vocês pedirem pra parar. Até eu ia morrer, até eu ia morrer na vida real e a gente não tem mais editor. Não, a gente ressuscita ele, velho. A gente bota um macaco pra editar aí e tá tudo certo. Inclusive, disseram que hoje ele acordou só o pó. Nossa senhora. Vocês vão descobrir isso e outras coisas no Realcast. Não sei se eu vou me matar, meu irmão. Então, cada um tá pensando no seu personagem e tal. E ele veio no meu privado pra poder dizer, ó, tem uma ideia pro meu personagem, vai ser o melhor personagem dessa campanha. Falei, tá bom. Aí ele perguntou, nossa. Eu sou um adorador de bordel e eu também trabalho no bordel. Tá bom. Aí todo mundo teve aquela apresentação foda, né? O cara chegando na cidade, o outro deixando a mancha, não sei o quê. E aí quando chegou na parte dele, aí eu comecei a narrar. Não, os gritos ecoam, os gemidos ecoam pela viela da cidade. Agora rola um save de construção. Meu Deus. Nossa, velho, coisa errada. Tipo, ela não é só dona do bordel, Não, ele é dona do bordel e gosta de trabalhar. É aquele empreendedor que gosta de botar a mão na massa, tá ligado? É, exato. E o cu na massa. Meu Deus, não! Tô comendo! Você chega assim, você tem uma perícia extra pra fazer o boquete, cara. Você tem plus 2 na espanhola. Tomou 6 de dano de rola, cara. Sabe qual é o pior? Tem um livro desses, foi na época que a Wizard estava licenciando o D20 para todo mundo, que era o Open Legends. Aí tinha um livro que era só de magias de putaria para D&D. Tipo, eram magias, eram classes, era tudo relacionado ao sexo, era a coisa mais ridícula do mundo, saca? Cara, era na época que... Não. Ele tava pensando dinheiro foda. Não, é a coisa mais imatura que você consegue imaginar na sua vida. Tipo, vamos criar um golem de porra. Eu até imagino as magias que devia vir nesse livro. Tipo, a grande esporrada de Ludwig. Daí vai. Tudo, cara, tudo que você imagina. Todos os. Tipo. Saraivada de espinho virou saraivada de. Criar pintos, tá? Igual o Feitstein, né? É legal porque com essa daí você poderia realmente criar caralhinhos voadores na parede do banheiro. Caralhinhos voadores! E dar vida pra eles. Gastar servo em outra dimensão, né? Vem um negão da piroca. É sua classe extra, saca? Negão da piroca. Se fosse lançado hoje, teria o negão da piroca. Tipo, espadachim negro. Nossa senhora. É muito grande passar uma piroca. É muito pesada, é muito veiuda. Quem fala que é o espadachim negro é o Kirito, o Gus, não sabe de nada, velho. Tem gala. Ai, caralho. O negão da piroca tem que ser o paladino, porque é um fardo pesado demais pra ser carregado. Ah, tá. Nossa, as piadas não param. Oh, Deus. Se o negão da piroca é um paladino, qual que é o deus dele? O Arrombacim? Caralho. Então, gente, sistema de RPG. Eu gosto de sistemas, são legais. Eu gosto. São bons, né? Esse meu amigo, ele é um warlock. Ela é um warlock. Aí tudo quando tem alguma conexão entre ela e o patrono dela é sempre alguma conotação sexual, cara. Porra da mesa, claro. Fica com aquela cara, tá ligado? Aquela cara de cu, porra, tá acontecendo. Não, isso tava me lembrando, eu tava com o pessoal jogando o RPG de Warhammer e um dos deuses, Slaanesh, que olha que legal, é o deus que... do caos, que nasceu de uma grande orgia. Olha! Não, é muito doido. O conceito é que tinha os elfos lá espaciais, os elfos lá. Eles tinham. Então, tudo no Warhammer é alguma coisa do espaço. Tipo, o que a gente precisa criar? A gente cria orc do espaço, a gente cria Inquisição do espaço e etc, tá? E o que pega? Um dos deuses de Warhammer é Slaanesh, que nasceu da orgia dos elfos, saca? Eles tinham todo o universo e ficavam entediados. Então eles transavam pra caralho. Só que eles começaram a ficar entediados. Então aí chegou aquele coisa pra dar a ideia errada. Tava com meus manos. Vanderlei. Vanderlei do espaço. Chegou o Vanderlei do espaço, o elfo lá veio dar a ideia errada. Cultuar deus do caos. Aí, o que acontece? Eles vão ficando mais extremistas com as putarias, ao ponto de tudo que você imagina, tipo, imagina a pior festa de bondage que você consegue imaginar na vida. Isso era rotina, assim, diariamente. E no universo de Warhammer, por causa do lance do caos, seus sentimentos, emoções, elas vão se materializando, cara, a ponto de literalmente nascer o Slaanesh. Cara, nossa, cara, é a coisa mais heavy metal e desnecessária do mundo, saca? Não, quanto mais você vai lendo, velho, vai ficando mais ridículo. Essa é uma coisa do que tipo... falta, né? Eles não explicam muito sobre os deuses, porque na quarta edição tinha meio que um sumário sobre os deuses e a explicação das pessoas que servem eles, o que deve fazer e tal. Isso era bom na quarta edição, da quinta edição eles não colocam. Eu acabei de terminar de ouvir o podcast do Eduardo Spo, desconstruindo, sobre as experiências dele com RPG. Eles detonaram 4.0, mas assim, não deixaram pedra sobre pedra, tá ligado? Eduardo Spo, Leonel Cadela, uma outra mina lá, e o apresentador deles, o Thiago, não sei o quê. Maneiro. Maneiro mesmo era a primeira e segunda edição de D&D, onde eles não tinham direitos autorais de porra nenhuma, mas isso não impedia... Eles usaram os negócios, saca? Fala uma franquia aí que a gente gosta, Senhor dos Anéis, vão pegar os deuses e foda-se. Botava no livro e lançava. Aí, do tipo, lógico que são milhões de treta por direitos autorais e tudo mais. É. Tem lá o livro que é o Dentes e Demigods. É muito cara de pau, velho. Tem os deuses de franquias do tipo Eric de Melny Bonnet, as coisas de Conan, na Tora. Tipo, Até mesmo antes de ficar domínio público, Call of Cthulhu, essas coisas, tinha tudo lá. Era o tempo da RPG raiz, aquele RPG de várzea. Na verdade, tem o Cthulhu até hoje, né? Engraçado que futuro, acho que lá para 2000 eles lançaram o Cthulhu para D20, que foi o sistema que o D&D. Eu acho que comentou, né, na última RPG, podcast RPG, que eles botaram status no Cthulhu. Pô, bicho, não faz muito sentido botar status no Cthulhu, né, cara? Então tem uma coisa escrita, tipo, o Cthulhu, uma vez por turno, ele come um D3, um D6 jogadores. Ele come, ele não tem nenhum ataque, ele come. Não tem coisa, ele simplesmente aí devora os jogadores, saca? Não, eu tô vendo lá, eu não sei se esse deus ainda é cano, é o Blitzblub, eu não tô lembrando direito, que é uma deusa, ela tem cabeça de lagosta, braços de caranguejo e é uma mulher nua. Say what? Mas você já viram o George Martin escrevendo uma fanfic dizendo como é que o Jaime Lannister derrotou o Cthulhu? Não vi isso, cara. Não, cara, é massa, bicho. Eu li já com todo o preconceito do mundo, tá ligado? Era uma batalha de fanfic que rolava na internet. Aí, claro que o Cthulhu derrotou o Jaime Lannister. Aí o George Martin, não, eu vou fazer aqui o meu jeito. E aí tem o grosso da história, o Tyrion conversando com o Jaime. Ele falou, cara, como é que tu vai enfrentar um bicho que você não sabe o que ele é, você não sabe qual é o poder dele? Aí, tipo... Eles falaram um bocado de coisa lá, não olhar pra ele. Botam umas runas aqui na tua espada, essas runas aqui que a gente encontrou nesses livros. Aí, só que na hora lá, eles viram lá que tinha os caras lá, os cultistas lá, chamando pelo Cthulhu. Aí o Tyrion e o Jaime, eu não sei quem teve a ideia, mas o Jaime só chegou pros caras lá e matou todo mundo. E o Cthulhu nunca apareceu. Porque ele tá dormindo, mas ninguém sabe quando ele acorda, né? Ponto. Aí ele matou todo mundo que dizia que ia chamar o Cthulhu, e aí pronto, o Jaime Lannister ganhou do Cthulhu por W.O. Por isso que eu achei massa essa fanfic. Não, vocês têm que realmente olhar o blog lá do Martin, que ele gosta de fazer essas coisas. Pro pessoal que é fã de Roda do Tempo, ele também fez outras porra, assim, de lutando com os protagonistas daquela série e tal. Era na época que onde o pessoal perguntava, Martin, e o livro? E ele, foda-se, vou falar sobre futebol. E o Super Bowl, hein, gente? Foi legal. O Martin e o Rothfuss, que é o do A Crônica do Matador do Rei, eles têm um problema semelhante, cara, que eles fazem um bocado de coisa paralela ao livro, e depois o livro atrasa e... Rothfuss? O Rothfuss é pior ainda que o Martin, cara. Não acho como se fosse surpresa. Não, claro que não. O Martin tá enrolando esse livro faz quantos anos, cara? Mas pelo menos o Martin é velho. Se ele tá escrevendo esse negócio desde a década de 90, ninguém se importa. Sabe? Eu acho que eu nasci. Não. Game of Thrones é o quê? Você devia ter, tipo. Você devia ter o quê? Uns 5 anos? 5 anos, mais ou menos. Ele escreve desde a década de 70. A Guerra dos Tronos é de 96, se não me engano, o lançamento. Então, o Martin, ele escrevia as coisas, do tipo, fez os romances lá de ficção científica, escrevia pra série de TV, ele fez o roteiro pra aquela série bizarra, A Bela e a Fera. Eu queria perguntar se ele fez o roteiro do Dragonheart. Tem uns episódios lá. De qual? Dragonheart, Coração de Dragão, primeiro dragão em CG do cinema. Eu não sei, velho. Porque tem a mesma frase que o Tyrion fala no livro, ele fala no... O Menestrel fala no Coração de Dragão, que a pena é mais forte que a espada. Ah, mas essa frase é bem... É uma frase bem conhecida, clássica, cara. Mas, tipo, de quem é essa frase? Essa frase, pra você ter noção, eu lembro de pessoal, tipo, de museus de Segunda Guerra usando de referência, saca? É sério? Porra. É. Eu jurava que era mérito do Martin. Mas o motivo que eu fico falando que o Rothfuss, ele é pior do que o Martin, do tipo, é porque ele se vai na cara, que ele não tá escrevendo o livro. Do tipo, Rothfuss, o que você vai fazer? Ah, eu vou pra esse evento, jogar D&D, onde eu vou criar o Kobold aqui. Detalhe, é Kobold mesmo. Eu sei que essa é a pronúncia por causa dos audiobooks. E ele, o que ele faz? Ele joga com o porra do ruivinho dele lá. É engraçado que no livro tem dizendo como é que pronuncia, e era pra ser só, coach. Eu sou coach. Tem um livro aqui, pô, tem aqui coach. Kobold. Eu pronuncio Kobold. Eu não, não consigo pronunciar mais eu diferente. Eu acho mais legal. Mas isso que da puta, velho. Ele é escroto, velho. Tipo, você tá lá, tipo, e aí, e o livro? E não, velho, eu tô fazendo Let's Play de Fallout 4. E ele streama. Você pode... Não, e ele ainda põe no Twitch pra você acompanhar ele. É, ele streama essas coisas. Da puta. Bicho, é justo. Se o cara não tá com cabeça pra escrever o livro, ele não tá mais dependendo do dedo do livro naquele momento, o cara pode ir, porra. Só que o cara tá, sei lá, enrolando de muito tempo. E ele pega na cara, tipo, vai o Cabral, eventualmente, assim. O negócio é que o Martin já é um escritor já renomado. Ele já tá velho. O Rothfuss, ele ainda é a primeira obra dele conhecida. O lance mesmo é um cara chamado Brandon Sanderson, que ele escreve igual uma máquina, velho. Esse é bom. O Sanderson é bom. Esse cara, ele lança livro quase todo ano, velho. Sim, o Sanderson é o que fez lá aquele livro sobre as regras da magia, né? O lance dele é criar sistema de magia, do tipo, eu tô entediado, o que, que ele faz? Ele cria um novo sistema de magia para uma série de fantasia, saca? E tem um monte de séries de fantasia muito boas. Aqui no Brasil foi publicado só o Mistborn, o Elantris, e tem uma série de super-herói, que é o Ironheart, que é muito doido, é o nome dos caras que tem poder, eles são os épicos, e eles são tipo tiranos. Aí é tipo uma série onde são humanos normais contra os caras de super-poder. E ele agora, joga o melhor livro, o melhor livro desse cara é um chamado Way of Kings, que é uma série de 10 livros, ele tá tipo no segundo. Ele acho que no final desse ano ele lança o terceiro, que é o Oathbringer, e nossa, cara, esse livro tem potencial para ser uma das coisas mais fodas em termos de fantasia. Mas a obra mais reconhecida dele é o Mistborn, né? Mistborn. Aqui no Brasil, pelo menos, Ele já tá aqui nas... No geral, também. É muito bom, velho. Eu mal posso esperar pra eles adaptarem e virar modinha e eu ser um hipster dizendo eu gostava mais quando ninguém conhecia. Aliás, o jogo de... Tem um jogo de RPG do Mistborn que é muito legal, cara. Até ia falar, vamos voltar pro RPG, que a gente já fez uma curva desgraçada. Não, mas isso que é o lance legal, que a gente tá falando dos escritores de fantasia, mas foram esses caras assim que inspiraram todo o conceito de D&D. Essas regras de, por exemplo, de você tem tantas magias por dia de descanso, que é o nome disso, Vanesiana. Isso veio de um cara chamado Jack Vance, da década de 50. O George Martin é tipo fanboy demais desse cara. Vai ver só, as coisas estão dando em ciclo, hein? É totalmente planejado, gente. Ah, tá. Ele tem um livro chamado Jack, Tesouros de Jack, uma coisa assim, que é uma coletânea que o George Martin coletou, baseados nesse universo do Jack Vance. Que é a coisa mais D&D do mundo, velho. Sem zoeira. Se vocês tiverem a chance de pegar uma dessa série que é Dying Earth, foi publicado, acho que realmente em meados de 60, assim. É do tipo, tirou essa ideia de o mágico, ele tem que memorizar o feitiço, depois ele esquece. Ele tem esse lance de misturar ficção científica com fantasia. Sem zoeira. Pega isso e vocês estão literalmente pegando as campanhas de D&D, cara. Mas a origem mesmo do D&D começou por causa dos jogos de guerra clássica, guerras históricas. Guerras napoleônicas, cara. Tava lendo Dados e Homens. Cara, esse livro é Dados ótimo. Dados e Homens. É muito bom esse livro. É aquele tipo de livro que é o livro que te acha na livraria, não tu acha ele. Porque eu devorei esse livro acho que em menos de um dia, e eu sempre tô lendo ele de novo. Aí mostra lá, você fica até curioso pra saber como eram esses jogos e tal. Mas, ao mesmo tempo, tu sente que o cara tá escrevendo aquilo ali, mas já te mostrando que é chato para caralho fazer um tipo de jogo daquele, porque demora horas e horas e horas, e o nível de diversão é mínimo, mas eu continuo curioso pra saber como é. Não é uma coisa pra qualquer um, né? Porque, por exemplo, esse livro... RPG não é uma coisa pra qualquer um. Até hoje eu tenho vontade de juntar a galera pra jogar Warhammer. Não, cara, por mais que RPG tenha se popularizado e voltado a se popularizar agora, não é pra qualquer um, cara. Tu pega qualquer pessoa assim, normal, ele olha pra RPG assim, não, cara, não tenho tempo pra isso. Não, é não sei, velho, porque eu acho que é de. Não sei, acho que vale a pena testar, porque justamente por falar de hoje em dia, Eu acho que nessa década atual tá sendo tipo uma renascença pra RPG e jogos de tabuleiro, velho. Vale a pena testar totalmente, cara. O próprio o cast do Critical Role tem o Travis lá, o Vanilo conhece. Que é o Bárbaro da parada. Uhum. Ele é um dos caras que mais interpreta e com menos metagame da parada. E ele é aquele estereótipo foda de jogador, jockey, esse tipo assim, sabe? Você vê o cara, você vê claramente o estereótipo daquele jogador de futebol americano que faz bullying com os nerdão. Exatamente. Eu, pessoalmente, eles estavam no. Acho que foi no segundo episódio, quando eles fazem uma sessão lá de perguntas e respostas lá. Eu acho. Falam, esse cara aqui era o jogador do colégio, era o jogador da. Quando a gente estudava no ensino médio. E o cara começou a jogar D&D depois dos 30, tá ligado? Eu uhum. acho que o RPG poderia ser mais popular ainda se o Vin Diesel fosse mais talentoso. Não, o dia que... Não, sem zoeira. O dia que o Vin Diesel e o The Rock, eles chegaram, gente, a gente quer conversar com a Hasbro aí, seja quem for que tiver com os direitos autorais de D&D, a gente vai fazer um filme de D&D. Nossa. É realmente a Hasbro. Aí o que acontece? Eles pegam os direitos autorais, o Vin Diesel ele vai jogar com o Riddick, que é baseado no personagem mas dele. Se o Vin Diesel for pra frente nessa porra, ele quer ser protagonista e não vai prestar. Mas isso que é legal, velho. É tipo, dá pra fazer um negócio de estilo Guardiões da Galáxia. Aliás, Guardiões da Galáxia é basicamente a campanha de D&D, velho. Cara, não, o meu problema é... Tudo lá. Sabe qual é o meu problema? Porque o Vin Diesel já fez o filme de D&D dele. E foi uma merda, que é o Witch Hunter. O primeiro é bom. Ah, não, o Witch Hunter é ruim mesmo. Que Witch Hunter? Witch Hunter é uma merda total. Tem a Ygritte lá Eu tava achando que você tá confundindo. E o Frodo, tem o Frodo. O Elayud tá lá no filme também. O Witch Hunter visualmente é bem bonito. Visualmente. Tem aquela parada lá que eles entram numa lojinha, um restaurante, assim, bem pequenininho, de um bruxo, tá ligado? Que ele vende... Ele coloca insetos mágicos na comida das pessoas. É muito massa. Tem um monte de borboletas saindo. É bem bonito, realmente. Mas o filme é uma merda. É. Sabe o que é engraçado? Tem uma quantidade infinita de filmes bosta que dariam boas campanhas de RPG. Inclusive o próprio Dungeons and Dragons, o filme. Esse não, vai. Vamos fazer um filme aqui pra botar as coisas assim gratuitas. Esse Beholder aqui, Beholder é um monstro icônico. A gente vai botar ele aqui na dungeon mais bosta que tiver. Naquele CGI. Sabe que filme parecia muito a campanha da RPG, eu dava muito valor, bicho. Era aquele As Crônicas de Spiderwick. Deve ter algum RPG de Spiderwick. Com certeza deve ter. O filme eu acho legal, cara. Eu vi quando era criança. Ele é muito bom. Mas eu até hoje eu tenho medo de assistir de novo aquele filme, porque eu tenho medo de assistir e achar uma bosta. Ah, mas não, com certeza tu vai achar uma passou bosta. Da regra, né? Acho que ele entra na regra dos 15 anos. Ele peca em alguns. Tipo, se for ver hoje, ele peca só em efeito visual. Mas é pra época. Mas é muito bacana. O moleque descobrindo, estudando sobre como afastar a criatura, isso aí é muito bom. O único filme antigo que você realmente pode fazer RPG sobre, que passa da regra, todas as regras, é o Cálice Sagrado do Monty Python. Eu sabia. Porque esse filme, cara, é pra todas as gerações que ainda vão chegar na Terra. De tão bom que é. Não, esse filme é um patrimônio da humanidade, velho. Ele parece quando você monta aquela sessão zona com os brother pra jogar um 3D IT só pra fazer um one shot, tá ligado? O Cara Sagrado, cara, ele é tipo igual aquele meme, né? Você já viu, né? A ilustração começa com o Senhor dos Anéis, quando a Ari é criada, e termina com o Monty Python. O pessoal do tipo fazendo palhaçada, morrendo toscamente, sendo jogado porque errou a charada. Quando eles mostraram Camelot no Monty Python, eu lembrei de um lugar bem foda que eu tava planejando, escrevendo sobre. Apenas uma maquete. Nossa, Camelot. É só uma maquete. Acabou. Aí eles chegam lá em Camelot e... Camelot é um... Silly place. Camelot é um saco, vamos embora daqui. Aí eu planejei essa cidade toda pra vocês. E vocês vão embora. Por quê? Eu esqueci o nome. Uma webcomics que o cara, ele pegava filmes e escrevia como se fossem partidas de RPG, saca? Aí ele pegou os prequels de Star Wars. Eu, cara, é muito bom. Eu acho que é Death and Droids. Eu acho que tem que se lembrar o nome disso. E ele, por exemplo, começava com: ok, vocês estão diplomatas aí. E o cara: não, eu ataco. Não, você não pode sair atacando as coisas. Não, meu robô, a gente vai pilhar ele. A gente vai roubar os blasters. Não, vocês não precisam dos blasters. Vocês têm espadas lasers. Vocês são Jedi. O que é Jedi? Ah, Jedi, vocês são guardiões da justiça e coisa. Ele: hã? Vocês são paladinos com monges. Ah, ok. E chega um momento lá que eles estão, tipo, em Naboo. Eles começam a matar os robôs. Eles encontram a princesa e falam: foda-se, a gente vai furar o bloqueio. Mas eu passei horas escrevendo os mapas de Naboo e não sei o que. Eles: foda-se, a gente vai pegar a nave e vai vazar. Caralho, cara. Todos os clichês acontecendo aí, velho. E o filme realmente encaixa tudo. É incrível. Tem o jogador modo NPC também, não? Sim. Não, é detalhe. O cara que tá jogando de R2-D2, ele tá assim: não, eu vou criar um personagem super foda em todos os skills. Só que eu vou pegar muita penalidade. Então ele é baixinho, ele não pode falar. Como você não pode falar? Ah, eu me comunico em boops e bips. Mas por alguma razão o pessoal entende. Porque tá falando em off-game o tempo todo. Ontem a gente começou a conversar depois que o gatilho foi porque o personagem do Ian morreu, né? Pô, é sempre engraçado você zoar a morte do Ian. Como que ele morreu? É. Conta aí pro pessoal. Ah, cara, é um negócio complicado de explicar, porque... É nada, pô! O Ian, ele tem um complexo de superioridade. Ele tem um complexo de burrice, cara. É. Ele é um druida. Ele era um druida. A Carol até comentou lá no post: hoje ele acordou só o pó. É porque antes ele que cheirava o pó. Agora ele virou só. Agora ele virou. E eles, o grupo tinha acabado de salvar a Rogue do grupo, que tinha morrido de uma forma terrível, caindo naqueles fossos com... estacas. Não, só com estacas. O Astro é até demais. E eles conseguiram entrar numa espécie de labirinto e tal. E eles, por incrível que pareça, eles conseguiram pegar o caminho mais curto pra poder chegar. Aí lutaram com uma naga morta-viva lá e tal. E aí eles chegaram na parte do Beholder. O problema é que não era um Beholder, era um zumbi Beholder. Então ele é níveis, tipo, estratosféricos abaixo. E começaram a lutar e tal, tal, tal. E o Ian, ele jogou uma magia. Eu não lembro qual foi a magia que ele jogou, mas não surgiu muito dano. Foi o raio lunar. Não surgiu muito dano na criatura. E ele entendeu como a criatura não é afetada por magia. Oh. Ele pegou, com toda a sua destreza, correu pra cima do Beholder, junto com o Bárbaro e o Paladino, puxou uma lâmina flamejante, foi lutar contra a criatura. O Paladino voltou pra ajudar o clérigo, sobrou ele e o Bárbaro do lado. Rolei o dado e pegou o raio desintegrador nele. Nossa. Zerou todos os pontos dele. Vaporizado. Na hora, cara. Na lápide dele vai estar assim: morreu tentando tancar um Beholder. Zumbi. Eu cheguei de zoeira por aí e falei: ô Ian, faz o seguinte, conversa com o mestre aí pra eles darem um jeito de receber. Não sobrou nada, não. Não, faz o seguinte, você não tá sendo criativo. Você descola um Atom, um Clockwork, um Golem, qualquer coisa assim. Você faz uns paranauê mágicos e o pessoal ama nele, velho. Meu irmão, velho, os caras não têm dinheiro pra ficar um cavalo, né, Léo? Não, mas foda-se, você pode roubar uma coisa, você dá seu jeito, velho. Isso já é uma aventura. Vamos roubar um golem. Um golem? Aí tá, aí vocês depois arranjam um necromancer. Até parece que o grupo vai se dar o trabalho de roubar um golem pra ressuscitar o Ian. Exatamente. Talvez esqueçam, vocês... Se sequestrassem um necromante também. Pode ser. Poderia ajudar nisso. Arranja rede telefônica com necromantes disponíveis naquela região. Não, é só você chegar no vilarejo mais próximo e perguntar se estão tendo problemas com os mortos, que é quase rotina no mundo de D&D. Porra, é mais fácil a gente levar as cinzas pro pai dele e dizer: é! É, né? É! Foi mal! É, né? Pois é, né? Valeu aí! É tipo. O cuidão do seu filho, então aí. É tipo o Grande Lebowski, né? Vocês vão entregar a. Assim, vocês num tambor de Nescau, saca? Porque vocês nem se deram o trabalho de trazer uma urna decente pra ele. Cara, eu acho que ninguém lá tem uma urna, não. Não tinha urna, não. Eles colocaram no saco, cara. No saco. Provavelmente as cinzas deles vai pra dentro da minha caneca de hidromel, porque eu acho que vai ser o único recipiente pra guardar. Caralho. Não, tem mais de você chegar pra família dele e tudo em pozinho fala com um bilhetinho, desculpa qualquer coisa. É o segundo podcast que morre por causa dessas coisas, tá ligado? O outro, o Bárbaro tinha sido possuído por um fantasma. E aí o maluco era um feiticeiro nível 3, tá ligado? O cara não tinha nem bola de fogo ainda. E foi tancar o Bárbaro, cara. O Bárbaro deu 3 hits nele e ele apagou, cara. É o personagem do Rafael? É, o personagem do Rafael mais bufado. Né? Pois é, tu falou que ele é tão forte, mas tão forte que o único inimigo justo pra botar é quando alguém possui ele. Pois é, cara. Só ele mesmo, né? Cara, até com inteligência, o filho da puta passa, cara. Não teve inteligência aí, passei. Porra. Ai, cara. Ele parece que ele ouviu tanto aquela história lá do Bárbaro que foi possuído e matou o grupo todinho que ele personificou isso, tá ligado? Foi muito. Eu nunca paro. Eu acho que é uma das classes mais fodas do DDS 1.0, cara. O DDS 1.0 ele deu características únicas pra cada classe. Isso que é mais maneiro. É, isso eu tava me lembrando. Até essas primeiras edições de D&D, o negócio de classe era muito bizarro. Tipo. Por exemplo, elfo e anão eram classes. É, você tinha uma limitação de coisas que você podia fazer sendo elfo ou sendo anão. É, eu acho que elfos não podiam ser ranger e paladinos, acho que uma coisa assim. Não, o elfo era meio ranger. Não, tipo, é porque ele já não podia depois pegar classe de ranger. Era uma coisa, eu não lembro se era isso mesmo, mas era. Pelo fato de você escolher uma raça, você já não podia pegar certas classes. Você era, tipo, proibido. Ah, sim, tinha isso. Tanto no Baldur's Gate, no Icewind Dale, tinha essas limitações também. É. Tais raças podiam pegar tais classes. Aí o humano era o único que podia pegar qualquer classe, a não ser as classes específicas da raça. Tipo, defensor anão, e por aí vai. Aí era só anão que podia pegar. Tinha umas lá que era só de elfo. Tem um desses... tem um desses RPGs novos que o pessoal chama de retoclones, que eles tentam pegar a essência básica das primeiras edições de D&D e dar uma repateada, uma ajustada aqui e ali. Um deles é o Dungeon Crawl Classics, que é muito bom, velho. Tipo, o livro principal tem umas 560 páginas, é coisa pra caramba. Ô, Vanilla, mas e se o cara nasceu humano, mas ele nasceu com nanismo? Ele não pode ser da guarda anã, não? Aí é um problema, meu cara. Pode que nem o Azaghal, né? Não, eu quero ser uma daquelas pessoas com nanismo primordial. Tipo, os anões aceitam um anãozinho? É. O cara não aceita comunidade nenhuma, né, mano? Eu tinha um meme antigo do D&D que era assim: e se humanos fossem só Dire e Halflings? Tinha outro tópico que eu tinha botado aqui, era Dumbest Ways to Die, que o Ian estreou. Nossa, pior que eu tenho uma recentemente, cara. Uhum. Vocês gostam de usar tipo, efeitos tipo Wild Magic, magias aleatórias, assim, caso dê alguma merda? Só tem graça assim, meu irmão. Então, eu gosto de fazer essa regra assim: quando o pessoal tem que usar uma magia e ele falha no dado, eu uso a tabela de magia selvagem pra ver o efeito colateral. Uhum. É um grupo de nível 1 no Shadow of Demolord. Aliás, é um ótimo sistema pra pessoa que quer começar, porque simplifica a coisa pra caralho. Simplifica. E o que pega? Eu botei essa regra assim, opcional, de usar a tabela toda vez que rola. E o próprio jogo já te dá uma lista de coisas bizarras. Tipo, bizarra mesmo, sabe? Tipo, ah, não, você sofreu uma mutação e nasceu um olho extra, parabéns. E nesse, eu botei um grupo de nível 1, eles estavam, tipo, caçando um cara para interrogar ele, sabe? E tava todo aquele clima todo, não deixa ele escapar, não deixa ele passar, não sei o quê, tava toda aquela emoção. E o mago, ele chegou assim, não, eu vou usar essa magia aqui para tentar prender ele. Ele precisava de rolar o D20 e dava o resultado pra ver se pegou ele. Aí, para a crítica. Eu, você vai ter que rolar o alvo médico pra ver o que acontece. Ah, não, de boa. Às vezes acontece uma coisa boa. É, vamos ver. Jogou, eu... Ixi. Ok, joga de novo esse dado aí, porque é pra confirmar. Ele, Então, de repente, o pessoal fala, o que aconteceu? Então, gente, vocês estão lá distraídos, aparece um demônio. Ah, não. Você vê esse mortal. Ele diz, E a porra de um demônio aparece. E detalhe, nesse jogo você também tem que rolar detalhes extras sobre o demônio. O que, que ele faz? A porra do demônio causa efeitos de insanidade em todo mundo, sabe? Nossa senhora. Literalmente. Meu Deus do céu. Não, e detalhe, o cara já teve sorte, porque você tem que jogar um D6 para o número de demônios que aparecem. Porra, caralho, ainda tem ladrão. É, lembra aquela regra do Jovem Nerd? Ah, se você tirar 666 da festa, um demônio mata todo mundo. Uhum. Então, alguém oficializou isso. Caralho. Apareceu a porra do demônio e o pessoal ainda estabelece. Ah, ele não só ele é um demônio que vai comer o cu de todo mundo, mas ele vai enlouquecer vocês, velho. Ele comeu o cu mesmo, todo mundo? Sodomizar? Nossa. Ele comeu o cu geral, velho. Sodomizar mesmo? Ô, velho, dependendo do nível de partida que você quer ter, velho, meu Deus. Caralho, ô, literalmente dois... Não tem isso, mais ou menos. O demônio, independente da casta deles ou do nível deles, eles podem invocar outros demônios. É uma parada mais sinistra que eu já vi. Não, é pior ainda quando é um demônio específico de alguma coisa, saca? Do tipo, um demônio da pestilência, assim, ele... sei lá, acidentalmente solta uma praga de zumbis... demônios do caos, igual no Demolodge, ele causa mutações, do tipo. Eu gosto de contar essa história, principalmente nesse sistema, que você costuma jogar com goblins e coisas do tipo, em vez de elfos e tal. Sim. E os caras têm peculiaridades que você rola aleatoriamente e vê o que acontece. Aí tinha esse que era o Senhor Dedos. Eu acho que você chegou a ver o Senhor Dedos, não? Senhor Dedos, cara. Era o Goblin que ele tinha uns dedos extras. Sim, eu lembro desse. Foi o Eduardo. E não só ele tinha dedos extras, mas os dedos extras não eram simplesmente na mão ou no pé. Eles eram espalhados pelo corpo. É o quê? É. Ele tinha, por exemplo, um dedo extra na cara, um dedo extra no queixo. É. Na cena, assim. Cara, é a coisa mais asquerosa do mundo. É aquele gigante de Gantz que o cara tem 3 pau. O Demolodge é a versão do D&D pra mendigo, tá ligado? Eu jogo com o Demolodge. Me dá um spoiler de Shadow of the Demolodge. Quando é que o Demolodge aparece? Isso que é legal, velho. Porque o Demolodge sempre vai aparecer no final do coisa e você ainda escolhe qual que é o nível de desgraça que você vai lançar nas pessoas. É. Tipo, tem uma magia. Tem como lutar com ele pra vencer? Então. Muito boa resposta. Possivelmente não. Porra! Porque o jogo estabelece. Então, o Demolodge é exatamente aquilo que você quer que ele seja. Então, se você quiser botar Cthulhu, Nyarlathotep, esses caras aí, você pode. Se você como botar é que é? Como é que é o nome? O Nyarlathotep. Olha. Do caos. É o Nyarlathotep com o sotaque mineiro. Uai. Porta, porteira, portão. Nyarlathotep. Aí chegou. Aí eu tava lá, né, Piesca? Chegou o Nyarlathotep. Chegou o Nyarlathotep, aquela pernona, né? Viado do Cthulhu. Vai ver o Nyarlathotep vindo no trem. Eu ofereci uns pão de queijo pra ele. Aí ele, uai. Aí tascou a mordida no pão de queijo, comeu os pão de queijo tudo. Não, esse é... Não, eu te falo assim, tudo é trem, exceto trem. Trem é maré fumaça. É louco... Ah, tá, eu falo locomotiva, mas é maré fumaça mesmo. Puta que pariu. Ai, caralho. Mas é, uma... pra você ter noção do nível de escrotidão, que é o Shadow of the Demon Lord, tem uma magia de nível 1, é da escola proibida, então você vai tomando pontos de corrupção, então você vai ficando super evil, ganhando um monte de penalidade, do tipo, quando você chega a um grande nível de corrupção, nasce um pentagrama na sua cara. É, o jogo descreve várias bizarrices do que acontece. E usando essas magias, do tipo, a defecação odiável. O quê? Defecação odiável. Aqui a gente chama de disenteria. É. Eu tô imaginando que... daqui sair vai. Ô, Clark, não foi no seu orc que a gente tinha usado ela? Eu não lembro. Não, eu acho que eu não joguei de orc, eu joguei de humano, não. É, porque eu lembro que a gente tava jogando, eu joguei com... Tava com o pessoal, um dos elfos, que ser engraçadinho, usou essa magia no orc. No e ele literalmente, tipo, quanto você tem de vida? Ah, eu tenho 10. Ah, então você literalmente cagou as suas entranhas e você morreu. Não, eu não tava nesse. É desse nível, do tipo... Eu não tava nesse. Ah, não, se você tem mais de 10 pontos de vida, você toma dano pra caramba e se caga todo. Eu acho que eu era menos fugido nessa porra, porque eu fazia um gordinho humano, que era, sei lá, trabalhava na guarda e tinha uma cicatriz horrível na barriga, tá ligado? Então era menos fugido, parabéns. Eu era menos fugido. Isso que é legal, velho. Todo mundo é fugido. Todo mundo é um fugido, cara. Mais fudido que ele é só jogar o RPG de Warhammer Fantasy, tem as mesmas coisas. Tipo, você não escolhe a... Tipo, não tem classe, tem as profissões mesmo. E o nível de fudição. Oh, tem tipo, as profissões são tipo caçador de pombo, cara que... Nossa, mata rato, aquelas coisas bem escrota medieval, tá, cara? Tipo, o que você faz da vida? Ah, eu vou no esgoto e cato as baratas lá pra revender no mercado. Tem um vendedor de corpos do Monty Python? Tem. Traga os seus corpos, traga os seus mortos! Sim, tem, cara. Pior que tem. Eu acho muito bacana quando esses sistemas eles prezam por... eles sabem o tipo de player que eles vão ter, o tipo de personagem que eles vão ter. O Demon Lord, ele preza por mendigos, o próprio Cthulhu preza por personagens que são totalmente fracos, independente da força deles ou qualquer coisa assim. Eles não são fracos, eles são humanos. Tem isso. Tem um que eu tava falando que é o Dungeon Crawl Classic. Esse jogo é do tipo masoquista, velho. Porque o jogo já fala, ah não, você vai criar seu personagem de nível 0, ele é um bosta. Ele é tão bosta que eu sugiro que você crie mais 2. Nossa senhora. Então cada jogador começa o jogo com 3 personagens, porque inevitavelmente 2 deles vão morrer. Não faz sentido. Assim, literalmente... jogar pra você ficar bem pra cima, né, cara? Se vem depressão, se jogar, vai... Não, isso que é legal, é porque quando o cara sobrevive à primeira partida, você... ele tem direito a ganhar um nível... E possivelmente o nome. Deve ser tipo jogar aquele sistema que o cara só joga com Goblin, que o cara faz a ficha em questão de 2 minutos, tá ligado? Ah, é, o Malditos Goblins. Que é ali, meu irmão, é só pra você se fuder e fazer outro. É o que o Goblin perde e morre, é? Esse é. Eu tô vontade de jogar esse. Tem um outro que é o Oni War de Warhammer. Esse é do tipo pra você chorar, cara. Que você joga com os caras da Imperial Guard e você é literalmente o bucha de canhão dos buchas de canhão. Aí é tipo, pra você... tomar no cu mesmo. Cara, é tão fadado que do tipo, você não é estatística, saca? Você vai morrer e muito. Porque todo mundo é mais foda que você. Você é o cara que vai limpar terreno de mina terrestre, tá ligado? Cara, imagina os casaca vermelha do Star Trek, aqueles que morrem em todos os episódios. Aí você piora ele, aí você põe no treinamento de Stone Trooper. Não, você vai botando todas as possíveis classes que só morrem e se fodem totalmente, cara. E esse é o cara da Guarda Imperial. E esse é o cara que você joga. Opa, aí você joga de Lancer. Aí vai morrer mesmo. Não, cara, legal que se você tá criando seu personagem, aí você tá treinando. Ah, qual que é o seu planeta de origem? Ah, esse planeta ele tá tão atrasado que ainda tá era de bronze. Então você chega lá no campo de batalha onde tá com os robôs só atirando laser em você, você só tem uma lança de madeira. Sim, é a coisa mais humor negro do mundo. Que, tipo, na primeira partida, um amigo nosso já perdeu a perna. A gente teve que carregar o resto dessas partidas ele, velho. Era muito escroto. E não só isso, uma das classes é o Commissar, que o objetivo dele é garantir motivação do grupo. Aí você fala, como assim motivação? Bem, o general vai dar ordem pra vocês avançarem e vocês não querem morrer, então vocês vão falar, não. O comissário vai lá e anima todo mundo dando um tiro na cabeça de um soldado para vocês ficarem bem determinados a avançarem. Caraca, e não, e legal que tem as regras lá, tipo, ok, você decidiu matar um membro da sua equipe, o resto ganhou mais 10 pontos de vida, parabéns. Porra, é tipo o simulador da Rússia Soviética. Pois é, eu já ia falar isso, quem fez essa porra foi um russo, porque eles faziam isso mesmo. Não, todas as bizarrices e escrotidão da guerra tem em Warhammer, é muito tenso. Warhammer tipo, a Segunda Guerra Mundial rebondada. No espaço. E é pior, velho, porque não só os humanos se fodem, mas são todas as raças que vivem na merda. Do tipo, a gente já tinha falado dos orcs, que eles são fungos e tudo mais naquele RPG de monstros. Sim, sim, naquele, a gente falou podcast desse. De monstros. E você sabe o que acontece quando o fungo não desenvolve em orc? Eles pegam o resto e tomam meio de cerveja. Ok. Então, né? Eu acho que deu por aqui. Vamos lá, galera. Esse é um universo merda, velho. Quando você não vira um orc pronto, você literalmente vira cerveja para os. Ah, mas. E é no Warhammer que os orcs têm o poder de acreditar nas coisas, né? Nas coisas foi delas acontecem. Foi isso que a gente falou no Hellcast de monstros. A vantagem de ter um monstro desse na RPG, porque basicamente tem uma lenda hindu sobre isso. Os monges acreditavam tanto na coisa que ela se materializou lá na montanha. Coisa assim. As tupas, né? Que era o. Isso, as tupas. Isso é uma tupa. Inclusive, aparece em Supernatural essa porra. Aparece. Você vai na internet e começa a pesquisar os fóruns de Mariolo Pony, onde o pessoal quer criar tupas de pônei. Eita, não. O que você não fala, acabou de pegar o interesse do Thiago. Não, Thiago, pesquisa isso, velho. Você vai ou ficar muito interessado ou dar umas boas risadas. Pônei tupas. Caralho. Inclusive, quero que tenha nesse filme aí que vai sair agora. E falando de Mario Pony, eu vi que tem vários RPGs. Não, vai ter um oficial agora. A Hasbro lançou um oficial de Mario Pony com dados personalizados. Dados kawaii. A parte mais legal deve ser quando você usa seu chifre de unicórnio pra atravessar o peito de outro My Little Pony. Não, você não pode fazer, isso! Claro que você pode, velho. Você não pode fazer isso. Tu acha que tá onde, porra? Tu acha que tá em Equestria, porra? Tem que acabar com ele no nível do amor, cara. Amizade. Eu vi você não um é mais outro. Meu amigo. Pronto, derrotou o chefe. Você não é mais meu amigo. Eu vi um desses aí, RPGs de Mario Pony criado por fãs, onde uma das classes era urso e uma das habilidades dele era cagar no mato. É o urso da Floresta, ele caga no mato. Então, esse era o lance todo dele. O lance, era, cara. Era a melhor classe do jogo inteiro. Pra, véio, você, era um... pra você pegar uma mesa que o pessoal não gosta de Mario Pony e você ambientar no Mario Pony, você fala assim: todo mundo vai jogar de dragão. Os dragões lá. Nossa. De Equestria. E aí vocês vão. O objetivo de vocês é matar todos os pôneis que vivem do outro lado do continente. Cara, eu já cheguei a ver o RPG de mesa de Mario Pony misturado com Fallout. Não, é muita mistura. Era daquele fanfic famoso lá que eles fizeram lá, e os caras, ok, vamos fazer agora um RPG disso. E a porra era complexa pra caralho. Uma coisa que eu ainda tenho que procurar é algum RPG, um manual pra jogar um Fallout da vida, uma mesa. Deve ser. Você muito saca que tem um RPG oficial, entre aspas, de Fallout. Mas ele é baseado em qual? É no 3 e anteriores. Ah, aí sim. É, aí que é mais interessante. Eu acho que era uma desenvolvedora que tava com um acordo com a Bethesda. E a Bethesda, tipo, não quis renovar. E eles mantiveram o sistema. Aí simplesmente, beleza, a gente mantém esse RPG. só que eles deram um nome genérico, tipo, sei lá, alguma coisa, Wasteland, sei lá. E tal coisa, mas ele segue todas as regras do Fallout, obviamente até o PDF. Porque ele não teve é até um jogo na Steam que eu comprei um tempo desse, que foi o Under Rail, que ele é tipo um Fallout nos mods do Fallout 1 e 2. É muito bom. Esse jogo é tenso, né? Eu acho que tem uma coisa antes que eu queria falar. Vou falar. Que é a gente falar sobre as experiências de quando mestrou. Tipo, beleza. Até hoje tem uma coisa que eu acho muito engraçado, que foi na vez que eu fui mestrar Reinos de Ferro pra galera. E eu montei, tipo, um combate, que era o combate principal. Ah, não. E no caminho pro combate principal, vai se fuder. Rolei, os caras deram azar de encontrar um bando de mendigo. Vai se fuder, os caras sofreram mais pra matar 10 mendigos que tava tentando assaltar ele. O meu grupo, a gente quase morreu pra um bando de cracudo no meio da rua, cara. Os caras estavam com literalmente pau e pedra, maluco. E todo mundo morrendo naquela. Caralho, vocês flambaram no dado todo, foi? Não, esse é um malaco escabuloso. Não, eu pessoalmente, eu mandei muito bem. Bicho, era 10 mendigos contra 6 caras. E os 6 caras, tipo, full plate, espada, pistola, os mendigos com pau e pedra. Pois é. Foi um negócio. Eu acho que se os heróis estão com problemas com mendigo, cara, eu acho que os mendigos deviam virar os novos personagens dos jogadores. Matar os heróis, roubar as cor dele. E vir substituir, né? Não, com certeza aconteceu aquilo ali. Com certeza aconteceu aquilo ali. Porra, genial. Bicho, a sorte deles foi porque o Clark conseguia atirar em mais de um por vez. E ele era o único que tava conseguindo acertar os tiros. Eles tinham um atirador de elite que não acertou um tiro na luta todinha. E o Ian, cara? O Ian tinha uma porra de um robô gigante, cara. A porra do robô não fez nada o jogo todo, cara. Caralho, mano. Nessa hora tá aquele cara tá falando pro Ian: meu irmão, eu sou um merda. Meu irmão, eu sou um merda, velho. O robô do Ian ficou em stand-by a partida quase todo dia, tá ligado? Ele tinha um mecha, aí a primeira parte, vocês vão investigar lá a casa pra ver se vocês descobrem onde é que tá o vilão. Aí o robô ficou do lado de fora. Segunda parte, vocês entram nos esgotos. O buraco era pequeno demais, o robô não teve como entrar. Ou seja, ele não fez porra nenhuma com o robô a mesa todinha. Ele não matou ninguém, cara, ninguém. Ai, caralho, meu Deus do céu. É, meu Deus. E todo personagem do Ian tem a mesma personalidade. É ele. Isso foi a influência do Griffith na vida dele, que agora ele é legal ser arrogante. Mas o Griffith não é tão arrogante assim. Não, mas é porque mistura, entendeu? Mistura. Ele tipo. Ele não consegue diminuir o nível de arrogância dele, então ele tenta manter. Pra quem não conhece o Ian é tipo o Joffrey, que leu Berserk e gostou do Grimm. Eu acho que essa foi a melhor definição. Ian Faria, senhoras e senhores. Que intenso. Senhoras e senhores, nosso editor. Eles apresentam Ian Faria. É por isso que Deus vive queimando o PC dele. Não pode dar asa cobra. E literalmente o personagem dele no Hobbit era o Griffith. Ele colocou lá o Griffith no avatar. Era pior que era. A imagem base pra representar o personagem dele era o Griffith. Porra. Cara, o meu personagem era o mais fudido e eu consegui ser melhor do que eu ia, cara. Porra. Desculpa, Ian. Bicho, o personagem do Clark era pra ser um detetive, tá ligado? Deveria ser focado em perícia. Mas eu fui. Eu fui. Melhor do combate. Não, tu foi muito bom de detetive, mas o pior é que, tipo, tu foi o único que não focou em combate e era quem tava se saindo melhor nos combates. Engraçado é que a gente foi entrar na casa, aí eu com o maior medo da galera se fuder quando entrasse lá dentro, mandei todo mundo ficar em posição, não sei se lá. Aí eu entrei na casa, não, tem aqui uma parede com uma escadaria pro primeiro andar, não sei o que, sei lá. Diz assim, eu vou olhar a parede do lado da escada. Tem uma porta aqui? Tem uma porta. Do nada a gente, tipo, achou o esconderijo do cara, sei lá, em menos de um minuto. Ora, parece que temos o Sherlock Holmes aqui. É Sherlock Holmes. Eu acabei de abrir o Facebook e adivinha aquilo que eu vi. O Ian postando a foto do Griffiths, velho. lembrando que amanhã vai ter eclipse solar. Totalmente combinado. Gente, experiências de DM. Alguém tem alguma história interessante para compartilhar, assim? Experiência de DM, cara. Eu, Thiago, eu sei que você tem semestre umas paradas, não? Eu sempre fui jogador a minha vida toda, mas eu tive, quando eu me mudei pra Teresina, eu tive que mestrar, senão eu não ia jogar RPG. Eu acho que o Thiago tem que falar sobre a obra-prima dele, o Gatekeeper. Creme de la creme. Cara, o Gatekeeper, cara, não é uma criação, ele é é a melhor adaptação de personagem, assim, desde... Não. Falando aqui, não transparece a obra-prima que é o Gatekeeper. Gatekeeper. Mano, pra quem assistiu, né, o Cálice Sagrado, o Monty Python e Cálice Sagrado, tem lá o velho, o cara da ponte lá no final do filme. E ele tem que responder 3 perguntas, aí se tu errar uma, tu é jogado lá no abismo. Aí o Nerdcast de RPG fez o velho da ponte que tu tem que acertar uma pergunta e o Bárbaro sempre respondia. É uma charada fácil, sabe? Eu não vou fazer um outro velho da ponte, eu vou fazer o meu próprio, eu vou fazer o Gatekeeper. Não, mas Gatekeeper veio depois, né? Ele é só o cara que tava lá parado. Ele era só um viadão que tava parado. Quem que foi que interagiu com ele primeiro? Acho que foi na montanha, cara. Fui eu. Você tava circulando na montanha e falou, não, ele tá lá parado. Tipo, tão velho aí pra atender de vocês. Foi o todo poderoso Jeba, o Bárbaro. Grande Jeba. O melhor Bárbaro possível. O Clark tava em cima da cara mesmo. Aí não, ele não fala com vocês. Aí, então eu vou tentar passar. Tenta passar? Ele pega na tua barba e fala tchaca-me-cueca. Pera lá, querida, você passa aqui, tu quer responder uma pergunta? Engraçado. Nossa. Foi na segunda sessão, a gente tava na porra de um túnel na segunda sessão. O exército tava passando por lá e o grupo da gente tava passando também. Aí quando eu vi o Gatekeeper ali, eu digo, não, pô, vou correr pra ele, vou dar logo um abraço nele. Aí o Thiago. Ah, o Thiago, não, ele não faz nada. Aí aconteceu a mesma coisa da outra vez, eu acabei voltando pro lugar. O Gatekeeper, ele distorce a realidade. Eu vou pra lá e eu vou dar outro abraço nele, cara. Ah, tá bom. Caralho. Na hora que tu dá um abraço nele, ele fez 2 dedos no teu cu. Que isso, cara? Pela descrição do Thiago, tá parecendo o Chris Tucker do Quinto Elemento. Cara, ele chega de spandex todo mundo. Ele fala que nem o Chris Tucker do Quinto Elemento. E o pior é que nessa segunda vez o pessoal não conseguia acertar a pergunta, cara. Não, gente, tem que fazer alguma coisa aqui, senão vocês vão morrer. Eu tava só tocando ideia com ele, eu tava do lado dele. É porque depois da dedada no cu, o Jeba já tava íntimo dele. Já. O Jeba queria ficar. Eu comecei hétero na partida e virei pro pessoal. Foi fazer o Jabanal. Eu comecei hétero e terminei bissexual aquela partida. E era pra ter a terceira sessão pra finalizar a aventura, mas... Era pra ter, né, Thiago? Todo mundo que me conhece sabe que as coisas boas da vida a gente não termina, a gente só começa. Pois é. Você é tipo o Gabe, não sabe contar até 3, né? Não sei contar até 3, cara. Todas as minhas sessões terminam na segunda. E tu, Daniel, tem alguma experiência de DM, cara? Ok. Cara, eu tenho algumas aqui. Mas eu tava lembrando, você falando do Calvo Cthulhu. Tem uma vez que eu fui mestrar pra um pessoal que eu falei assim, ok, não. Essa aqui é pra realmente dar medo no povo. E, tipo, eu tava jogando com o pessoal, era uma mesa online. E a gente foi bem detalhado mesmo as coisas. Era, tipo, Nova York, década de 30, 30, onde tava tendo a proibição do álcool. E o que pega? Eu tava pensando numa forma de unir todos os jogadores da forma mais natural possível. eu tava, sei lá, tentando fazer com que o pessoal... Ficasse muito no metagame, entrasse no personagem. Cada um. Eu tava fazendo coisas de ligação um com o outro. O o que tava ligando todo mundo era que, de qualquer forma, alguém tinha um amigo em comum, e muitas vezes, como que era a coisa? Enfim, o pessoal, eles também tinham uma fascinação com ocultismo, porque lógico que a Calvo Cultura você tem que inserir com ocultismo. O lance dela é o seguinte, ela trabalhava tirando os bandidos da cadeia lá, os gangsters, então eles gostavam dela por isso. O outro cara era um cara que era escritor, e o melhor amigo desse escritor, ele era um dos gangsters que a mulher tirou. Então eles começavam a sair juntos por causa disso. O terceiro era um cara que ele mexia com uma loja de ocultismo. E a mulher de um dos gangsters era aficionada com isso. Ela gostava de ir lá e comprava as quinquilharias, o cara ia buscar ela e depois eles ficavam papeando. Então meio que a gente foi jogando por um bom tempo. E realmente o pessoal tava esquecendo que eles estavam interpretando personagens, saca? Porque a conversa tava muito natural. Até o momento que eu falei, vocês foram convidados para esse bar. Detalhe, realmente esses bares é aqueles que você só entra com convite, porque álcool é proibido, etc. E tava tudo bonitinho lá, tipo, os caras tocando jazz, eu botei um jazz de fundo, todo maneiro. E tava lá o pessoal conversando. Em personagem, saca? Sobre os assuntos que eles gostam. Falando de fulano, de ciclano, o que você andou fazendo, como é que tá o trabalho. Eu vou falar essas paradas ocultistas que é a maior maneira, sei o quê. E no meio da conversa, quando eles estavam todo mundo distraindo, um cara no fundo começou a dar um início à música. É uma das músicas bem bizarras, assim. É parecendo um soul meio melancólico e tudo. Eu peguei essa aventura, ela vem junto com o livro do... que lançou agora, do Call of Cthulhu, da versão brasileira, que já vem essa campanha. Aí eu peguei ela e dei umas alteradas pra ficar mais fácil o pessoal brincar nela. E enquanto o pessoal tava lá distraído com a conversa, com a música de fundo, chegou um assassino, tirou a arma e deu um disparo na cara do gangster. Porque esse é o cenário. Na mesma hora, o pessoal... foi legal, porque eles entraram em choque. Porque literalmente o melhor amigo deles foi morto na cara. E já foram perdendo os pontos de sanidade. Meu irmão, eu quase dormi aqui. Pô, tu conta um caos, bicho. Não, só finalizando, então. Só contando. E o que acontece? O cara disparou, deu aquele pânico todo, o pessoal correndo de um lado pro outro, o pessoal ainda em choque na mesa, lá pelo fato do amigo dele estar com a cabeça perfurada com a bala, né? Só que o músico não parou de tocar. Ele continuou tocando, e o que acontece? O cadáver começou a se reanimar, se levantar e agir como se nada tivesse acontecido. Aí que o pessoal começou a perder os pontos de insanidade, sabe? Porra, que isso? E do tipo, como assim? E no meio da confusão, o cara deram um outro tiroteio e foi um negócio tão bizarro que até os próprios jogadores, eles ficaram ultra perturbados, sabe? No final da partida, o pessoal realmente chegou a falar: não, velho, puta que pariu, foi tenso pra caralho, valeu, e vamos jogar de novo. Acabou com o conselho, né? Quebre ele, quebra a onda dele. Pô, quando é Cthulhu, velho, você tem que realmente fazer os negócios bizarros e estranhos, velho. Sim, né, Vanilo? Você tem que criar. Você tem que criar a ilusão que vocês estão com conforto, velho. Vocês têm que, tipo, não, vocês estão tranquilos, vocês estão de boa e tudo. Me deu um trabalho, é um desgraçado pra planejar esse encontro, pra botar eles todos felizinhos lá, pra quando tiverem não esperassem nada, puf, começava a rolar os dados pra perder ponto de sanidade. E essa é a graça desse RPG. O personagem do Vanilla perder a zona de conforto e outras coisas. Eu acho que a zona perdeu de conforto a sanidade foi a coisa menos importante que eles perderam naquele dia. Puta que pariu, cara. Perdeu a sanidade e as pregas. E era engraçado que o personagem do Vanilla acho que era o mais sentado na mesa, porque ele era o cara que tava organizando a expedição, não sei o quê. Sim, era. Meu personagem era quem tentava unir aquela bagaça, que eu nunca vi um grupo que tinha dois anão. Não, detalhe, os dois anões eram empregados desse cara, então fica aí o feitiço. Mas a culpa de ter dois anões não é minha, não, é do sistema, do Call of Duty. Sim. Só tô dizendo. Os dados foram rolados. Pois é, cara. Mas até foi quando o Igor tava começando na mesa. Aí o Ian, daquele jeito dele, né? Foi interpretando um detetive. O Ian já chega na mesa caçando confusão com todo mundo. Pois é, cara. Pois é, isso é em toda a mesa, cara. Não para. E do nada o Igor puxou a pistola pra cima dele. Foi 30 minutos só de tensão pra saber se ele ia atirar ou não. Coisa interessante que Cthulhu tem umas, sei lá, uma cagarada de interpretações diferentes. Do tipo, sei lá, nos últimos anos o pessoal só relançou o próprio Call of Cthulhu com edições diferentes, com regras diferentes. Assim. É, por exemplo, tem um lá que é Cthulhu só focado na Segunda Guerra. É, tem um outro que é o... Esse é o legal, que é o Cthulhu Punk. Nossa, eles pegaram Cyberpunk misturando com o Call of Cthulhu, então é uma zona desgraçada. Eu tô fazendo um que se passa na... É, eu tô tentando adaptar o sistema pra um que se passa durante a Revolução Francesa. Pra poder colocar ele. Viva la Cthulhu! Viva la Cthulhu! Viva la Cthulhu! Cara, eu acho doido, velho. E como é que vai ser isso, Clark? Hã? E como é que vai ser isso? Cara, eu não sei. Como é que tu vai inserir o misticismo nessa época? Ah, não sei. Vamos ter que ver. Mas eu já tenho várias coisas planejadas já. Eu tô imaginando o Cthulhu ler Miseráveis. não vai ser algo que vai envolver o Cthulhu em si. É só o misticismo e volta. Sim. Mas essas são as melhores campanhas de Cthulhu, né? Quando não é, são qualquer outra coisa. É, porque... tipo, a graça do Call of Cthulhu é o Cthulhu não aparecer. Porque quando o Cthulhu aparece, ninguém tem muito pra onde você correr, tá ligado? Acaba a sessão ali, o Cthulhu apareceu, todo mundo junta as coisas e vai embora. Não, tanto que... Não, tu tá me zoando, mestre, tu quer que eu fique aqui? Então eu tô fazendo, né, nessa época... todos vão começar no mesmo lugar, mas vão ser motivos diferentes. E tentando adaptar armas e essas coisas em volta, pegando o fato histórico para usar de motivação e criar um misticismo em volta. Tem toda essa parada aí e tá dando um trabalho do cão. Mas vai ser um one shot, então não vai ser tanta coisa. O pessoal lá da Retropunk Retropunk, eles estão lançando Rastros de Cthulhu de novo. E, nossa, esse livro é muito bom, velho. O sistema é bem simplesinho, assim, mais simplificado. Detalhe, tem uma da classe que é mendigo. Essa é boa. É uma classe sem zoeira, é uma classe doida, velho. Que você aprende a linguagem secreta dos mendigos. Porra, a língua do P. Sem zoeira, né? Eles tinham todo um alfabeto deles, que eles usavam pra marcar os lugares. E é legal que esse livro, ele dá muita sugestão de como melhorar a campanha, saca? Do tipo, ele dá a ideia, por exemplo, de fazer uma campanha de Call of Cthulhu, onde é tipo Scooby-Doo, onde todos os negócios de monstro e tudo são falsos. Pode falar. Ó, depois passa aquele link que tu passou no grupo do D&D pro Thiago. Qual link? Aquele, porra, da parte do RR Pelosinho. Eu mandei já pro Thiago. Cara, eu vou ter que tocar... Bicho, eu tenho que tocar aqui essa parte. Esse foi um dos melhores momentos de DM que eu já tive. Mano, eu acabei de acordar, aí eu abro lá o inbox e eu vejo o Vandilo. Olha isso aqui, Thiago. No momento tá. O Vandilo cantando, mano. Ian, toca essa porra aí. Enquanto a gente vai andando, eu vou recitando um antigo cântico de Peló, que é mais ou menos assim. Estou seguindo a Peló vivo. Nossa, deste senhora. Caminho eu não desisto. Estou seguindo a Peló vivo. Atrás eu volto, não volto não. Atrás o mundo, Pelor na frente, Pelor o guia, onipotente. Atrás o mundo, Pelor na frente. Oi, Ufgard. Atrás não volto, Ufgard. Não volto não. Ufgard. Oi. Perdão. Canta mais. Canta um pouquinho mais baixo, porque a gente não quer chamar a atenção de todo mundo. Passa o vídeo pro Ian pra ele poder reproduzir essa parte, bicho. Ele entende. Cara, eu tenho que tocar nesse programa isso. Esse foi um dos melhores momentos do M, cara. Porque eles estavam. É, foi depois daquela morte do cara que foi morto pelo Bárbaro Possuído. E era a primeira aparição do Vanilla como clérigo. E aí os caras foram entrar na mesma cripta e tal. E ia ter um outro combate com os fantasmas de novo. Só que aí o Vanilla começou a cantar. Do nada essa porra. Ele dizendo, não, essa música aqui tem a força de espírito. Nada mais justo. Eu assim, não, os espíritos pegam, colocam as mãos nos ouvidos e se afasta, cara. Porque não tem mais pra onde correr. Eu mandei o link aí, ouça aí, Daniel. Tu vai ver, bicho. Foi muito engraçado. É. Meu Deus. 5 horas de vídeo. Caramba. Não, mas é só um trecho disso. É porque aí foi a partida todinha gravada. Assim que o Ian postou, assim que o Vanilla mandou isso, eu já imaginei que essa mesa era a foto que ele tirou. Caralho, Vanilla, tu tem um dragão branco, porra! É, eu ia perguntar uma coisa aqui em relação à campanha, assim. Vocês gostam de, por exemplo, misturar gêneros diferentes nos jogos de vocês? Ah, não, cara, eu só gosto de botar masculino e feminino. Não, tô... Meu Deus do céu! Meu Deus. Eu vou contratar o Luiz pra ir aí na tua casa, dar um tapa na sua cara. Eu falo o seguinte, tipo, vocês estão jogando a campanha de D&D, aí você, não, vamos fazer um negócio, tipo, vocês estão investigando um mistério diferente, bota um costume. Sim, eu faço isso. Ou sei lá, você, por exemplo, tá na campanha de cyberpunk e você pega um negócio com faroeste, por aí vai, tipo, possibilidades infinitas, saca? É, sim, a parada do D&D é que ele, você pode adicionar qualquer coisa ali que vai funcionar. Vai encaixar. Vai encaixar, porque se quiser colocar terror, colocar Cthulhu, o próprio D&D na quinta edição fala que um dos pactos do Warlock pode ser com Cthulhu. Uhum. Você pode adicionar tudo aí, cara. Não, eu acho que, por exemplo, você pega o Pathfinder lá, o D&D 7, não, 3.7. E lá, no próprio coisa de livros de bestiário, coisa lá, é bem escrachado que fala, ok, tem esse mundo aqui, quer dizer, esse mundo não, essa parte do cenário onde rolam os negócios de tecnologia alta, tem coisas de steampunk. Aqui tem os bárbaros, estilo Conan. Aqui tem esse lugar, tipo Revolução Francesa. Aí você vai vendo os outros livros de expansão, assim. Tem os alienígenas Grey, aqueles cabeçudinhos com os olhos pretos, saca? Cinzentos. Eles são parte natural do sistema, saca? E. Não, quando você vai se aprofundando, os caras botam regra. É todo tipo de insanidade. Tipo, aqui é um AK-47 pra você usar, pro seu bárbaro. Puta que pariu. Não, ridícula a coisa, mas deve ser muito divertido, saca? Eu acho que, assim, qualquer sistema, se você souber adaptar bem, você consegue adicionar um gênero diferente na parada. Eu vi um pessoal que eles pegaram acho que foi realmente o sistema do Rastro de Cthulhu, e eles tiveram uma ideia muito doida. Eles pegaram, olha, a gente gosta muito desses negócios de creepypasta e também muito de arquivo X. E eles falam assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar todos esses lances de mitologia dessas de lenda urbana e usar essas mecânicas de Cthulhu. Então eles criaram Exoterrorist, é uma coisa assim. O lance é que vocês são agentes do governo investigando atentados de cultistas que nesse mundo são considerados terroristas. Nossa senhora. É do tipo, tem um. Em vez dos caras explodir. Um prédio lá gritando Alu Akbar, os caras estão lá gritando Vida Longa Nerlatotep, eles invocam o Slenderman lá pra no meio do shopping lá pra assustar as pessoas. É muito bizarro. O negócio aqui tá me chamando a atenção, uma campanha, deve ser muito boa essa daqui, de Call of Cthulhu, o Monstro de Macapá. Essa aqui Caralho, que porra é essa? Uma coisa que pode ajudar o pessoal a começar. Cara, primeiramente eu acho que você pode pegar mesmo um RPG, comprar e ler, né? Essa é a melhor forma mesmo. Eu assim, os dois sistemas que eu aprendi primeiro a jogar, eu acho que são dois que são relativamente fáceis pra você aprender. É 3DT, porque ele é mega simplificado. Dá pra qualquer pessoa ali desenrolar com 3DT. E pra questão de interpretação, assim, eu não vejo nenhum, assim, pra iniciante tão bom quanto algum storyteller. Tipo, Vampiro à Máscara, Lobisomem, por aí vai. Olha, porque eu tive... A questão de interpretação é muito bom, velho. Eu tive muita dificuldade de explicar pro pessoal aqui, na minha primeira mesa que eu mestrei, o que, que era RPG, pra ver se eles se animavam a sair de suas casas e vir até a minha pra jogar. Então, tipo, foi quando eu lembrei do Nerdcast, foi. Cara. Eu lembrei foi, do... Foi meio creepy, né, Thiago? Você chega lá, vem cá, vamos rolar uns dados lá em casa? É. Vem cá, te dá uma eu tenho dado com força lá em casa. Traz muito XP. Traz caneta de papel aí. Traz muito papel. Aí, cara, eu lembrei do Nerdcast de RPG. Eu já tinha conhecido o Nerdcast há muito tempo, mas eu ainda não tinha ouvido esse de RPG. Aí eu peguei pra ouvir, eu conheci no YouTube, cara. Foi no YouTube procurando coisa que eu descobri que tinha um Nerdcast de RPG. Aí eu fui pro... Porra, aqui tá incompleto. Eu fui logo pro Combate do Dragão, velho, que é o finalzinho. Os caras tiveram coragem pra meia hora de combate com o dragão lá no YouTube. Aí eu fui pro site, eu vi tudo. Caralho, velho. Eu acho que isso aqui é o melhor resumo pra você mostrar pra um iniciante o que é RPG. Porque tem de tudo. Vai mostrar que tem que rolar dado, mas que a interpretação é o que vai dar graça pra parada. Então pronto, eu mando a bruxa, a princesa, o bruxo, o... Ai, caralho. O princesa, o bruxo e o dragão pra todo mundo que quer começar. Exatamente. E não, realmente é uma boa recomendação. Não se prendam apenas na Nerdcast e só pequenas fontes. Assistam outros também. Vejam. Porque o Nerdcast ele é bom, mas ele é um negócio que ele tem que ser muito restringido. Ele tem que ser um negócio muito compacto pra ser apresentado. Então, não vai mostrar como é que é uma mesa de verdade, porque tem... Não, eu recomendo mostrar, vocês caçar os, tipo, o pessoal jogando no YouTube mesmo, o que mais tem. Exatamente. Não vai pegar o espírito da interpretação já no Nerdcast de RPG. Talvez você até pegue, fica até mais fácil pra você entender como funciona. Mas procure comunidades, procure... Não, pega o livro, abre o livro e leia ele. Ele tem muita... parece que é publicação. Todo o livro de... Ou então, a melhor dica é entrar no Discord do R$1, que a gente tem lá a salinha pro pessoal que quer aprender a jogar RPG. Sempre vai achar alguém pra jogar com você. A melhor dica é você entrar no site da Redbox. Tem um livro. Agora é... Os Dragons. Que vai ser a melhor decisão da sua vida. se você tem curiosidade de RPG, é muito bom pra você, se você tá pensando em mestrar e você quer iniciar jogadores que nunca fizeram nada do tipo, apresente no Nerdcast e depois aprende de outras coisas. O próprio Critical Role, que é apresentado no canal do Geek & Sundry, é muito bom. São todos os dubladores, tem o dublador do McCree, tem a dubladora... O dublador do McCree, cara, ele é sensacional. Ele é o melhor DM que eu já vi na minha vida, cara. Matt Mercer no... É Deus no céu, Matt Mercer na terra. Exatamente. Matthew Mercer. Eu tenho um que é muito bom, que é o pessoal do Penny Arcade com a própria... com o pessoal da Wizards of the Coast, o pessoal que produz o Dungeons and Dragons. Eles têm uns eventos que é de um grupo que é o Inquisition Incorporated. Eles ficam botando várias pessoas, tipo, entre aspas, web celebrities, sabe? Uhum. Tipo, um dos caras que frequenta lá é o próprio Patrick Rothfuss. E é muito engraçado os coisas. É quase um show de... tipo, quase uma sitcom. Eu acho que a gente deveria copiar essa ideia e chamar o Whindersson Nunes pra jogar RPG com a gente. Eu acho, com certeza. Tá perdendo dinheiro não fazendo isso. Só um adendo, o Critical Role é em inglês, então você tem dificuldade pra poder... Aprenda. Aprenda. Não, assim... É foda, você tem que aprender inglês. A gente vive com inglês o tempo todo, então, assim, se você quer algo que vai ser complementar pro seu RPG, porque todos ali são atores e as dicas que eles dão, não dão dicas, mas você vendo como eles fazem, já ajuda pra caramba quando você vê. Então tem a dubladora da Ellie, do Last of Us, tem o dublador do Thor, tem o dublador do McCree, então... Se você tiver a oportunidade de ouvir, Onça. Tem um rolo dado do Azefos também, pra você ver. A ordem do dado é muito bom. Ah, tem um outro que é muito bom também. É um blog de um... É um cara aqui da minha cidade, na Estonte. É o Tio Nitro. Eu sou amigo do Tio Nitro. Ele é muito gente boa. Ele realmente faz. Ele é muito bacana. O Nitro quase participou de um Hellcast. Acho que seria o 5 ou 6 na época. Ia ser um Hellcast de Supernatural. Eu perguntei: ei, Nitro, você gosta de Supernatural? Me amarro! Eu tenho que fazer sotaque mineiro. Me amarro! Aquele jeito dele, me amarro! Cara, ele é muito bom, bicho. Eu tenho que chamar ele. Cara, o Newton Nitro, ele é muito bom. Ele tem várias dicas de como você construir campanhas e histórias. Vocês tiveram a oportunidade de vocês. O Nitro é o 3 em 1, cara. Ele te ensina inglês, ele te ensina narrativa, ele te ensina como fazer RPG. E recomendo os livros maneiro, velho. Eu acompanhava ele desde do... Eu acho que faz uns 2 anos. 3, eu acho. Não, que eu não, ele fez uns... Ele conheci ele. Muito bons. Acho que a gente tem que chamar o Tio Nitro pra fazer um programa com a gente, cara. Acho que ele ia se amarrar. Com certeza. Enfim, bora se apresentar, gente? Não, antes da apresentação, não se esqueçam de passar um site da Redbox. Ai, meu Deus! Porque eu já falei e repito. É a melhor decisão que vocês vão fazer. É isso aí. Se você está procurando material de RPG, procure a Redbox, que é melhor empresa de RPG no Brasil, tá certo? Se você estiver interessado, inclusive. O Jabá vai ser só quando eles mandarem o Old Dragon pra gente. Pode mandar. Se mandar Old Dragon, a gente tem que gravar o podcast da gente jogando uma mesa de Old Dragon. Exatamente. Não só o Old Dragon, eles também fizeram um que é legal, que é o Space Dragon, que é todo o lance de Flash Gordon, de John Carter de Marte. Esse é um jogo. Vocês já viram esse? É muito doido. Ó, eu sei que a Redbox, ela manda duas coisas pro real, por enquanto. O Dungeon Boys, uma coisa assim, que é um card game, mas não vai dar pra fazer, por motivos óbvios. E tem um RPG que eles mandaram. Eles mandaram um RPG de super-heróis, cara, o Icons. Icons. Bicho, é, tipo... se for tipo um Mutantes e Malfeitores, dá pra fazer muita coisa legal, velho. É, tipo Mutantes e Malfeitores, cara. Eu tenho uma mesa que até hoje eu não consegui dar um fim nela, que foi uma mesa misturando o que viria a ser o Boku no Hero Academia com o Jojo. Mano, o... Cara, não, não, cara, não, cara, não, cara, não, pera. Tu misturou duas coisas, cara. Mas eu queria fazer um pouco no Hero Academia com esse ícones aqui, cara. Acho que daria bom.